03, da 3662. Roteiro Economia 45, solicita a proa 290 por 20 milhas para evitar a formação. Livre desvio, gol 1645. Gente, grato. Uno 645, após desvios, autorizado por de Eudes. Gente, após desvios, por de Eudes. Muito grato, Uno 645. Restrictions, ENH 1014. 1014, 3000 feet, no restriction, no 4081. Salvador, 9031 para pushback, acionamento, portão 5. 9031, 5 está autorizado, chama táxi. Falei, vai chamar o táxi, 9031. Gol 1645, chame Recife em 1251, alterna 13325. 251, 13325. Salvador é a OTAN 3815. 3815, prossiga. Para Guarulhos, essa hora aqui, você sabe por onde a gente vai ou não? 3215, não copiei, poderia repetir? Qual é a rota que está autorizando nesse horário aqui para Guarulhos? Para Guarulhos, este horário, eu imagino que é a Prozulo 10 até Taubaté, senhor. Ah, valeu, obrigadão. Ok. Alternado VOB de 167, BA7. 1-1-8-95. 95, chamaremos, muito obrigado, uma boa noite. Até a próxima, 09. Em frente, direita, Índia, no ponto espera completo 4818-95, 1014, gol 9031. Meia, uma milha e meia para o Charno, baixando e travando. 096, vento 160 graus 089, autorizado 12, pista no zero. Autorizado, pouso, vento, podia confirmar? 160 graus 089. 160 com 08, pouso autorizado na cabeceira no zero para o voo 0696. Salvador, gol 9031. Quanto espera dar uma zero? Quanto visual para trás na curtida? Gol 9031, a mim mantém pista no zero. A mim mantém pista no zero, gol 1931. Salvador, 06, solo 01, direita solo, 219. 219, obrigado, voo 1096. You're just to the tower in frequency 11895, over. 11895, Europa 081. Bono 031, retorno 60 graus 079, autorizado a colapso no zero. Livre da colagem, estão no zero, voo 9031. Atento ao sinalizador, posição prevista 1 no Romeu. Ok, Alfa, Silo, Pátio 3, 1 no Romeu, 1 no 096. Europa 081, Jacqueline Gears, wind 1, 60 degrees, 08 knots, click to land, runway 10. Gears, runway 10, Europa 081. Controle Salvador, voo 9031, vai passando 1500 pés no centro da saída PUCA. Voo 9031, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Afirmativo, prosseguindo, voo 9031. Gostaria de apoio especial, vou voar direto para o senhor. Anotei a sua solicitação. Obrigado. Zona está autorizado direto Maceió. Vou direto Maceió, voo 9031. Obrigado. Europa 081. Europa 081, on the ground 817, call Bravo 21, that's 19. 1219, Europa 081. Estação 370, Recife. Gente, chame 310, aguarda a copa na posição 01. Guardando copa, 01. 1-8 Europa 081, runway vacated. At Europa 081, you are cleared to taxi via Alpha at Juliet, the position 1-1 under the apron. Alpha Juliet, parking 1-1, Europa 081. M310, pronto, cobre Recife, nível 350. Prossiga. Recife, conforme roda do plano de voo, nível 350, decolta 1-0, primeira curva à esquerda, no Peixoto, saída para o Caracaju, após transponha 5524, controle em 119.35. M310, autorizar 350, Recife, decola 1-0, para o Caracaju, esquerda a curva, transponder 5524, controle 1935. Primeira curva à esquerda, chamamento 310, Coteja, Sairapuca, Jamaracaju. Sairapuca, Jamaracaju, curva à esquerda, 5524, controle 11935. Chamamento 310, cotejamento correto, reporta pronto acionar, posição 01, não pode? Chamará pronto acionar, posição 01, chamamento 310. Voo 9031, chame Recife 2685. 2685, voo 9031. Autorizado, chama táxi. Autorizado, pushback estacionamento 2043. 2043, tudo 79 a bordo, 3 40 autorizado o táxi, contorno no grande pátio, após Índia, ponto de espera da pista 10, chama a torre quando pronto, em 118 decimal 95, QNH 10 no 4, com 2043. Pátio, Índia, ponto de espera da pista 10, Salvador, Xanã 6310, acionamento de despegue, portão 1. Xanã 6310, coordena com a equipe de solo, após o tráfego da Gol a cauda, e se a gente chama pronto para o táxi, o Xanã 6310. Após o tráfego da Gol, o Xanã 6310. Ponte de espera da 1, 0, boa noite. 2043, retorno 70 graus, 079, 0, 0, 0, 0. Autorizando decolagem pista 10, voo 2043. O voo 2043 do Golos 33, controle 19-35. 19-35, 2043. Controle Salvador, gol 2043, número 300, boa noite. Gol 2043, Conrado Radar se mantém ao nível 360 na saída da El. Saída da El para o 360, solicita quando possível para o Edmótico. Anotei a sua solicitação, o Edmótico está fora da nossa área de responsabilidade. Ok, gente. Pode ser então da El Oleda, se quiser. Autorizado. Okay, obrigado. O centro de controle de área autoriza direto da Adna. Direto da Adna, voo 2043, obrigado. Pode, alternando Natal por 3 horas. Autorizando o táxi, direita, Índia, ponto de espera da pista no zero, chama a torre quando pronto, em 118-95, quem negar no 094, chama 63 no zero. 295, ajustado 614, obrigado, meu irmão, final de semana. Boa noite. Salvador, no chame 6310, a quanto espera da 0? Chame 6310, apresentado além da colapso no 021, 70 graus, 079. A linha de regulado, então, 0, chame 63. 6310, decolou 39, controle 119, decimal 35. 935, obrigado, vamos para o próximo. Senhor Salvador, uma boa noite, Oceano 6310, passando 1000, velho. Oceano 6310, controle, contato, radar, prossiga como autorizado. Gente, prosseguindo na boca de Maracaju, Oceano 6310. Decolou 39, controle 1 no 9, só 3. Oi, 5 anos, obrigado, boa noite. Boa. Oceano 6310, Salvador. Estou escutando. Direto, Romeu Fox 018. Na Fox 018, Oceano 6310, tá ligado? Descending until 5000 with the altimeter 1014, Mare arrival runway 10, start descend now. Romeu, Romeu Golf, Fly Direct Duna, Delta Uniforme, November Alpha, over. Direct Duna, position, Romeu Golf. Controle Salvador, o Azul 4070, da Romeu, Cruze 270, 10,2 milhas para baixo. Azul 4070, desça para 8000, ajustado 1094. 8000, 1094, 4070. Luciano 6310, chame Recife 12685. 2685, obrigado, tenha um bom final de semana. Boa. Controle o 4070, confirma, vai seguir o tráfego do 2100. Afirmativo, o senhor vai seguir, está transportando em ferro. Está mantendo 2,5,0, pode manter essa ou reduzir? Não, só pode manter 250 a mais. No momento a gente tem a separação, se mais que suficiente. Salvador, é o TAN 3815, informação Romeu, 203, quando possível, cópia Guarulhos 340. Pronto, cópia? Completamente, ó. Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 340. Decola a partir da pista 10, primeira curva à direita, no perfil de saída da Elmo. Após voo a Leda, transição Mote, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Transponder 5532, controle 119.35. Autorizado, 340 para Guarulhos, conforme rota do plano, decola da 10, curva direita, da EL, Lida, Montiva, aciona 5532 e controle 11935, TAN 3815. TAN 3815, contingimento correto, reporta para você na confirma somente a posição. Posição 03 da reportação, TAN 3915, 3815. Romeu Golf, Reclean 2-3000. Now 2-3000, oh, Madonna Golf. Azul 4070, passa 1612 a 1000 e descida para 8000, reduz agora para 220. 220, reduzindo, 4070. Boa. 3305, desça para 6000, ajuste no 094, voa Iduna para aproximação de LR. Número 3. 6000, voa Duna 614, TAN 3305. Meu Romeo Golf, say your speed. Opa, Romeo Golf, Salvador. Go ahead, sir, 230. Roger, maintaining 230 until Duna. Dano 313, desça para 8000 na chegada a bomba e ajuste no 0.1. Prossiga, Salvador. Vitor Bravo Lima na escuta. Vitor Bravo, confia? Desculpa, Solo. Comunicação errônea. Sim? Desculpa, Solo. Vitor Bravo Lima, comunicação errônea. Sim. É meu 470. Meu Romeo Golf, clear to 2000. Down to 2000, Romeo Golf. Azul 4070, desça sem restrições até 3000. 3305, desça para 4000, sem restrições. 4000, sem restrições, TAN 3305. Estacionamento. Botão 3 livre, chume táxi, TAN 3815. Chama lá, 3815. Zero vetoração, esquerda proa 025, desça para 2000, está limitado pelo localizador. 025, 2000, limite máximo, 4070. Oceano 6313, desça para 5000. 5000, beleza. Romeo Golf, clear the ILS approach. Clear the ILS, 310, Romeo, Romeo Golf. Golf, thank you. Reduce for approach and perform and check. Okay, now reducing low. Thank you. 24070, indecida para 2000, direita 070 para interceptar o localizador, está autorizada a aproximação ILS e aguarde transferência de comunicações. Direita 070, autorizada a interceptar, descida para 2000, 4070. Romeo Romeo Golf, 3 miles to the altar, report runway 10 inside. We have inside a 2-11 reply to Romeo Romeo Golf. Roger, contact the tower, frequency 18895. Now 1895, thank you sir, have a nice night. Papa Romeo, Romeo Romeo Golf. 3305, desça para 2000. Torre, Papá Romeu, Romeu Romeu Golfo. Beleza, vou tentar de novo. Papá Romeu, Romeu Romeu Golfo. Autorizado, segue para final no 7, amigo. Base pela direita. Gente, final, pistão no 7, é isso? Afirmo. Confirma o serviço do campo, Romeu, Romeu Golfo. Com certeza. Respondo agora modificado ao 01 no curve à esquerda. Chame de base para final, pistão 1 no 7, com checa de trem, Romeu, Romeu Golfo. Já livrou o eixo do 1 no 0, vai botar no final da 1 no 7, Romeu, Romeu Golfo. Distância para a duna 22 milhas, livre aproximação. Oceano 6313, descida sem restrições até 4 mil. 4 mil, 6313.